voilà. Elles aiment pour vie. Elles aiment pour vie. Cuidado com quem disse seu amigo. Cuidado. Tô firmado, tô de pé na função. Mais um herdeiro da salvação. Meus versos no papel. No passado eu era réu, hoje um inocente. Do meu lado advogado dos crentes. Com microfone eu faço arregaço. Com bumbo e caixa eu faço um estrago. Cheguei pra somar, pra firmar. O dom enfim a Deus eu peço. O bem é obter sucesso. Meu instinto é completo, eu sigo o certo. O resto é o inverso. Não confunda amizade entre amigo e canalha. Minha consciência é forte. Os conflitos passados, nem me liga. Cabeça baixa, angustiado, depressão. Só Deus a solução. Minha alma agonizando, procurando um refúgio. Encontrei, mudei a atitude. Recebi a cura, minha busca vai contar. Tem conforme minha luta, prevalece a conduta. Deus me livre da cobiça, falsidade, mentira. Fui fraco ao extremo e pouco decidido. A verdade é crua, rotula a lata do psicopata. O louco ataca, não se esquiva pra falar mentira. Contradiz a verdade, Zé Povinho lamento. Quis me ver na sarjeta, ficou na vontade. Agora é tarde. Zé Povinho lamento, pra você falou mal de mim. Mente dura, coração de pedra. Essa é pra Sunsê, essa é pra Sunsê. Meu estilo te incomoda, se eu tô na pista é moda. Assim que tu se importa, mal chega e fecha as portas. E aí, véi, esse bicho vem aqui, canta e depois sai fora. Sai tu fora. Soa falsidade, só pensa em pilantragem. Não tem camaradagem, assim que você age. Muda vantagem de cadeia e nem segura a teia. Esquecendo do evangelho e só falando da vida alheia. Diz que o júri pede bato, bangalô três vezes. Sai pra lá atrasalado, vaza de uma vez. Não falo em francês, a palavra de Deus eu sei. Zé Povinho lamento, pra você falou mal de mim. Pilantro. Zé Povinho lamento, pra você falou mal de mim. Pilantro. Zé Povinho é pilantra, vai colher o que planta. Plantou a maldade, vai colher falsidade. Falando mal de mim, né? Deixa baixo, na frente me aplaude. Por trás me apedreja, então se cresça. Tua inveja é grande, quero tá bem distante. Minha estrela é brilhante, como a luz raluzante. Ofuscando a cinzenta, contrariado o esquema. Tirando de cena, tô aqui no processo. Não quero sucesso, tô fazendo minha parte. Pregando a palavra, mais um louco cristão. Pregando a salvação, MKJ em ação. 2010 na função. Zé Povinho lamento, pra você falou mal de mim. Zé Povinho lamento, pra você falou mal de mim. Pilantro. Zé Povinho lamento, pra você falou mal de mim. Pilantro. Zé Povinho lamento, pra você falou mal de mim. Pilantro. Ai rapaz, eu não preciso nem dizer quem é você, né, Zé Povinho? Quer me ver na sarjeta, né? Mas não vai ver não, tô revestido com armadura celestial e com capacete da salvação. Te prepara, prepara, prepara.